Está começando mais um Sense Wave aqui na Sense, tudo bem? O podcast para você relaxar e viajar. Este Sense Wave tá bem legal, bem eclético. Para começar, a gente vai ter um cross podcast com o programa do Kakati. É, a gente na última edição do programa do Kakati tocou Diana Ross, It's Your Move, que é esta música aqui, ó. Demais, né? Essa música é a base para uma das músicas do álbum da Macintosh Plus. O nome da música é Liza Frank 420, que tá no álbum mais famoso da Macintosh Plus, né? Deixa eu pegar aqui, Floral Show. Ela usa essa música de sample, então a gente vai fazer esse cross podcast, vai abrir com a Macintosh Plus um pouquinho de Vaporwave, a Macintosh Plus e o Chuck Parsons, que é um projeto do O'Neill Tricks Point Never. E só pra dar ficha, programa do Kakati todos os domingos às 17 horas, com reprises às quartas às 21 e aos sábados às 11 da manhã. Então vamos ver como ficou essa música, versão Vaporwave com a Macintosh Plus. Por que não, né? Vamos lá, está começando mais um Sense Wave, edição número 7 da primeira temporada. Esse foi um dos grandes expoentes da Vaporwave, o som do Chuck Persons no projeto paralelo Chuck Persons Echo Jam Volume 1. A música foi a Before, ou a 4 do lado B. Por quê? Porque esse álbum ele é inteiro gravado em fita cassete. É um projeto do Onel Tricks Point Never. E ele é experimental e ele foi gravado inteiro em fita cassete. Sabe o que é inteiro gravado em fita cassete também? O Sens Analógico, podcast vintage aqui da Sens, que vai ao ar todos os dias às 7 horas da manhã e às 14 horas da tarde. E antes teve o som da Macintosh Plus, stage name, projeto paralelo da Ramona Andra Xavier. Muito bom, esse álbum saiu em 2011, o Floral Show, acho que talvez a maior expoente do Vaporwave. Demais, né? Leva samples da Diana Ross, que foi a que a gente abriu o Sense Wave, que foi a gente abriu o Sense Wave para mostrar o sample que ela deixou na música 420, ou também conhecida como Lisa Frank. Demais, né? Muito legal. Eu gosto muito do som dela e gosto muito também do som do Chuck Parsons. E dando continuidade ao Sense Wave, lembrando que daqui a pouquinho tem Ricardo Marques. Hoje ele vai falar sobre a carta do tarô, o Mago. Nesse próximo bloco a gente vai mostrar como que o pop rock também consegue ser wave, né? Já fez isso aqui outras vezes, mas a gente vai fazer de novo. Para começar tem a versão do U2 para a música do Cole Porter, Night and Day. The jungle shares for Olha o baixo, ouça o baixo dessa música, meu Deus! Um dos grandes expoentes do pop rock britânico, Stereophonics, Mr. Writer. Essa música é sensacional, de 2001. Do álbum Just Enough Education to Perform, que é um dos grandes orgulhos que nós temos aqui na CDTeca da Saints. Antes, o som do U2 fazendo Night and Day. Essa versão é de 1991. Bacana, né? Que Daqui a pouquinho tem Ricardo Marques com O Mago, edição de número 7 do Wave Cards. Bem legal. E antes eu queria agradecer os ouvintes que entram em contato com a Sense, com o Sense Wave, mandam mensagens, dão bom dia, boa tarde, boa noite, falam do programa. Não tem muitas pedindo música, mas a gente já agradece mesmo quem manda. Então tem, acho que é apelido, né? Mas tem a Tami Mendes. Tem vários aqui, hein? Lidiane Silva. Também Silva. Tem duas Silvas. Sorry. Tem duas. A Márcia Silva, isso. Márcia Silva e Lidiane Silva, mensagens relativamente semelhantes, falando que gostam muito do programa e ouvem ele sempre que podem ao vivo, ou se não, depois pegam no podcast, que é no www.sensecast.org/ondemand. E, bom, vamos dar seguimento ao Sensewave edição de número 7 com Radiohead, Lozenge of Love. Compartilhe nas mídias sociais, arroba, siga sempre. Tonight. Ooh. not on good friends and fortune. It's just you away inside, drawn all your blinds on, conceal it all from sight. É demais isso, né? Som do TV on the Radio de 2005. A Method. Eu adoro TV on the Radio. Antes, demais também. Eu gosto muito desse som. O som do Radiohead, Lozenge of Love, de 95, 1995. E agora, vamos de Wave Cards. Ricardo Marques traz hoje a carta O Mago. Até já. Wave Cards. Boa noite. Meu nome é Ricardo Marques. E esse é mais um Wave Cards. Na noite de hoje, a gente vai falar sobre uma carta que tem uma tonalidade um pouco diferente das outras que nós falamos nas últimas semanas. Primeiro porque ela é uma carta que traz um personagem com uma energia masculina, só que mais jovem. A gente já falou do Hierofante, do Ermita, e são personagens um pouco mais velhos, com muito mais tempo existindo, se pode dizer assim. A carta de hoje é o Mago, e ele é a primeira carta numerada do baralho, nos arcanos maiores. Ele é uma carta, então, que inicia, por isso tem muita relação com o número 1, que é o número do princípio, da ação iniciada, da abertura de caminhos, do começo, da potência. E, como uma sequência possível, existem tarólogos e pessoas que relacionam a carta do Mago com o Sol, que geralmente é o primeiro astro que se vê no mapa astral, é o primeiro astro que se começa a interpretar na astrologia. E também representa uma potência criativa, representa um início de energia. E a própria palavra, mago, dá essa ideia de que no fundo todos nós somos artistas e magos. Esse tipo de imagem sempre vem apresentado nos baralhos mais tradicionais, com vários objetos em cima de uma mesa, de um banco. E esses objetos são os objetos com que esse mago pode tanto fazer uma prestidigitação ou uma magia. E qual é o sentido desse mago para você, então? Você é um ilusionista ou você realmente está operando magia? Qual é o efeito do seu poder no ambiente? O mago, ele busca o nosso alcance para trazer a indicação de que com seus talentos e possibilidades individuais existe a possibilidade de fazer novas experiências, de encontrar soluções, de começar caminhos, mas tudo isso só acontece se você der vida e der energia aos seus talentos, às suas especificidades, às suas chamas, à sua criatividade. Esse processo criativo, ele é extremamente pessoal e ele diz muito respeito a como você opera o seu poder no mundo. Todos nós temos diferentes maneiras de interagir e a palavra-chave aqui é controlar, manipular o ambiente, as pessoas, as energias, as situações. Então, qual é o controle que o seu mago ou a sua feiticeira interior exercem no mundo através de você? Como você manipula esse poder no mundo? É através de esquemas? É através de mensagens subentendidas? É através de força direta? Então, a reflexão inicial do mago é muito mais apresentar para você todo o poder que você já tem em mãos, que você já construiu e que está disponível para você começar essa jornada. É um quantum de poder que é especificamente seu. Aqui a carta ganha o aspecto yang, ganha um aspecto masculino, não no sentido macho e fêmea da coisa, mas no sentido energia dirigente, energia diretiva, energia do número 1, que é yang, que aponta, que direciona, que age, que interfere, que potencializa, que influencia, que interage, que afeta. Essa energia do mago vai ser distinta de pessoa a pessoa. E é sobre essa energia que o mago te convida a refletir para você iniciar a sua jornada na questão que está rondando a sua cabeça nesse momento. Porque o mago, de novo, é a carta número 1, e isso é um indicativo de que um caminho já se abriu, essa jornada já iniciou, e já iniciou muito bem. Iniciou com um quantum de poder e controle nas suas mãos. Agora, esse controle e esse poder vão ser exercidos de maneira responsável, socialmente, intrapessoalmente ou não. Essa é a reflexão do mago. Como você, que já tem esses poderes, já tem essas energias, seja na sua persuasão, seja nos seus benefícios materiais, seja nas suas amizades, na sua família, no seu próprio charme pessoal, como você manipula essas energias para fortalecer essa jornada que está iniciada agora? Se algum dos ouvintes está esperando um filho, o mago aponta para o menino. Por ser uma criatura geralmente representada masculina, nós podemos esperar uma criança do sexo masculino para nascer, porque também, como é o número 1, o mago representa um início e logo é completamente possível entender o início de vida. Então, se tem algum papai, alguma mamãe escutando, provavelmente o sexo do nenê, se ainda não é sabido, é masculino. O mago, ele potencializa e também beneficia todos os movimentos onde algum tipo de controle e algum tipo de encantamento sejam necessários. Então coloque as suas forças e os seus poderes para trabalhar a seu favor e conquiste com muita, muita energia e responsabilidade esse início de jornada sobre a sua questão. É uma jornada que se abre e que se inicia. Então, boa sorte. E por aqui nós ficamos com o Wave Cards de hoje. Muito obrigado pela companhia. Boa noite. Isso foi o Wave Cards com o Ricardo Marques. Dando sequência no Sense Wave direto. O Sense Wave Psicodélico. Wave Psicodélico. roupa, siga sempre. O som do Enigma com... Ai, deixa eu pegar aqui. Esqueci. Gravity of Love. Eu ia falar outra coisa. Gravity of Skin. Não sei de onde eu tirei isso. Ainda bem que eu fui ver antes o que que era. E antes, o som do Underworld, Dark and Long, a versão Dark Train Mix. No Wave. Psicodélica. Bom, a Underworld é de 1994. Demais esse som. É música eletrônica de primeira aqui na Sense. Vamos também agradecer ao pessoal que curte a página da Sens no Facebook e pedir para vocês para curtirem lá também www.senscast.org/contato. Tem todas as mídias sociais lá logo abaixo do formulário de contato. Mas se você quiser procurar direto, é só digitar no campo de busca ou no Google arroba SigaSens. Se você está ouvindo esse podcast ou está nos aparelhos, nos agregadores de rádio espalhados pelo mundo, você digita lá no Google arroba SigaSens. Nossa, tô viajando. Você digita lá no Google o Rádio Sens, ou então SensCast, ou então arroba SigaSens. Já vai aparecer todas as formas de contato lá pra você. O nosso site, e que a gente está constantemente tentando melhorar ele, também vai encontrar os nossos podcasts. E a gente está chegando ao fim. Vamos fazer o último bloco. Ao fim não, né? Ainda tem o último bloco. E esse último bloco a gente vai tocar o Aqualung, Strange and Beautiful. Sense Wave. to find out the reasons why. It's enough to make you wanna try for one last night. Nada como encerrar esse synthwave mais pop com Volts, One Last Night. Essa música é da trilha sonora daquele filme 50 Tons de Cinza. Eu nem assisti o filme, então não posso dizer se é bom ou ruim. Eu não sei, eu acho que eu não iria gostar, acho que não faz meu estilo, mas... essa música é legal. E antes teve o Aqualung, que também é muito bem pop, né? Ele que é conhecido como Aqualung, mas o nome dele na realidade é Matt Hales, em inglês. E essa música é de 2002. www.senscast.org/wave, a página temática da Senswave para você acessar e curtir. Para curtir também www.senscast.org/contato, onde tem nossas redes sociais todas. Mas você pode seguir lá também, @sigasens, como eu já falei no bloco anterior, tô até repetindo as coisas. A produção do Senswave, edição número 7 da primeira temporada, foi minha, Max Tab, e de Ricardo Marques. A gente se encontra. Beijos. Sim.